Ela quer ser minha namorada. Vive pedindo pra sair comigo. Faço meu dever de casa. Ela divide o tempo dela comigo. Ameaça me dar porrada. Toda vez que eu cometo um vacilo, eu fico pensando lá em casa. Talvez eu esteja perdendo o juízo. A verdade é que já faz um tempo que eu já tenho um compromisso. Vou ligar o carro, atravesso a cidade de noite, fumando e te ouvindo. Você é tão lindo, aqui tão na minha, só que te esquecer não consigo. Tudo fica bonito quando acompanhado do brilho do seu sorriso. Posso me envolver, mas já estou mais do que envolvido nisso. A tarde fica ensolarada quando você liga, eu também te ligo. Arrumei caô na quebrada da última vez que eu passei das 5. Você não merece mancada, eu só quero ser seu melhor amigo. Fico um tempão sem te ver, mas esse amor permanece vivo. Minha noção de amor mudou desde que você surgiu no caminho. Mas é tipo um castigo conviver com esse desejo contido. Passei toda essa noite sonhando que você sonhava comigo. Fico um tempão sem te ver, mas esse amor permanece vivo. Minha noção de amor mudou desde que você surgiu no caminho. Mas é tipo um castigo conviver com esse desejo contido. Eu passei toda essa noite sonhando que você sonhava comigo. Eu tento esconder, mas o fato é que eu quero ser seu vizinho. O mínimo pra poder te ver passar quando você for sair domingo. Quero te levar num voo junto às borboletas e os passarinhos. Meu tapete é mágico e quem tenta puxar só pode escorregar sozinho. Tento esconder, mas o fato é que eu quero ser seu vizinho. No mínimo pra poder te ver passar quando você for sair domingo. Eu quero te levar num voo junto às borboletas e os passarinhos. Meu tapete é mágico e quem tenta puxar só pode escorregar sozinho. Ela quer ser minha namorada. Vive pedindo pra sair comigo. Faço meu dever de casa. Ela divide o tempo dela comigo. Ameaça me dar porrada. Toda vez que eu cometo um vacilo, eu fico pensando lá em casa. Talvez eu esteja perdendo o juízo. Minha namorada vive pedindo pra sair comigo. Faço meu dever de casa. Ela divide o tempo dela comigo. Ameaça me dar porrada. Toda vez que eu cometo um vacilo, eu fico pensando lá em casa. Talvez eu esteja perdendo o juízo.